aquele que te ajuda no que precisar. Por quê? Sempre ao seu lado, ele estará nos mais fáceis ou difíceis momentos de sua vida. A paz que ele expressa sempre é bem-vinda. Ideia certa sempre mostrando as melhores alternativas. Experiências de uma vida sendo compartilhadas. Trilhos de uma estrada sendo desvendada. O verdadeiro sentimento, amigo de verdade sempre expressando. Companheirismo e lealdade, tantas coisas passadas juntas. Histórias para serem contadas ou relembradas. Relatos tristes, conscientes, verdadeiros, não te ilude. Não! Visando teu dinheiro, sempre lhe quero bem. Não espera nada em troca, mesmo que saiba que você tem. E proporciona momentos de reflexão. A luz no fim do túnel, abraços entre irmãos. Só propomos a paz, ideias expressivas. Não somos mais corretos, apenas lhe mostramos algumas alternativas. Não te iludas com um ganho fácil. Busque a vitória, não permita fracassos. Se autovalorize, mantenha respeito. Unidos venceremos, temos direito. Junção de ideias, alegria em evidência. Lutando contra a marginalização da infanto-adolescência. Pois como sabemos, o futuro é da juventude. Então propomos aos alienados um futuro certo, correto e que expresse sua negritude. Não pare diante de obstáculos, pois se precisar de uma mão amiga, estaremos ao seu lado. Brasil, um país alegre, bonito e que promete muitas melhorias. Mas o rap não fica parado, sempre procurando as melhores alternativas. Nunca choramos pelo que fizemos, apenas nos arrependemos pelo que nunca tentamos. Fracassos todos sofrem, desilusões também. Objetivos a serem conquistados. Siga em frente, não espere por ninguém. O Senhor que aí em cima nos ilumina, aqui na terra a bênção é divina. Deus, a coisa mais bela, espero sua amizade. Me dê a sua mão e sua compreensão. E agora me acompanhe nesse refrão. E agora me acompanhe nesse refrão.